tradições. Puro sem regra, sem rumo a plumações. Morros revestidos, muito enflorado, lascado, amachado, lanhado, lacerado. Serra dourada, paramos dos Goiás. Bocaina histórica, tesouro do Rajá. Becu de Vila Rica, tempos de ouro. Botas, trabuco, gibão de couro. Terra maravilhosa, triunfo, monumento. Goianos no caminho, RAP, volta no tempo. No passado, o batuque apresenta batucada. Na lembrança, cavalhada, solene batalhas. Festas e folias, cruz do Anhanguera. Carros de bois, belas primaveras. Arajá, Itapuio, à beira do Araguaia. Brancos e pretos, Vila Boa acumulada. Sofrimento de mistura, somos todos herdeiros. Fusões de muitas raças, sangue verdadeiro. Estado da pecuária, tomate, melancia, jabuticaba é atração. Terra de iguaria da América do Sul, grande população. Águas cristalinas, sempre no coração. Temos caldas novas, águas muito quentes. Festa, rebelia, ritmos diferentes. Bondade, beleza, cultura, encantamento. Poesia está no sangue, sem constrangimento. Senhores celesteiros, nova canção. Voz canizada, titi bom. Feliz trovador, compraria novo som. Potente melodia, cantinela é um dom. Senhores celesteiros, nova canção. Voz canizada, tintim bom. Feliz trovador, compraria novo som. Potente melodia, cantinela é um dom. Somos goiano do cerrado de Goiás. Que é rachado da catira, o catireiro, o violeiro fixado. Representamos hip hop, forró, sertanejo. Pega lambadão, união, nosso desejo. Axé, samba, pop, música na parada. Reggae, raga, rock, cada um faz sua farra. Tempo vive, escolha, paz, escolha boa. Ritmo diferente, ninguém aqui enjoa. Bora Coralina, poeta, poetisa. Com honra te relembro, com amor nessa escrita. Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras. Noite de treva, de beijo, de juras. A lua derrama seu manto de prata. Estrelas abrindo, o céu a desata. Noites goianas, noites que amais. Goianos, goianas, não temem rivais. Verso de valor, que sempre nos encanta. Vidas renovadas, quem vê se espanta. Gravadores de Goiânia falando a verdade. Respeito e protesto em toda a sociedade. Homem obstáculo, a sombra essa terra. Sangue, revolução, ruas de pedra. Planaltos e planície, vastos cerrados. Matamento e queimada, e ML dá o laudo. Erosão, degradação, poluição, destruição. Extinção por muitas mãos, fim da nação. Pregamos união, Goiás, recuperação. Confraria, boa ação, obteve aprovação. Senhores celesteiros, nova canção. Voz canizada, tintim bom. Feliz trovador, compraria novo som. Potente melodia, cantinela é um dom. Senhores celesteiros, nova canção. Voz canizada, tintim bom. Feliz trovador, compraria novo som. Potente melodia, cantinela